Vamos ficar de pé e vamos continuar a adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Thank you. Yeah. esteja na presença do Senhor. Que você esteja aqui. Culto de quarta. Culto de domingo. Que você esteja em Itaboraí. Adorando ao Senhor.